batalha. Eu quero te foder é na bala. Eu vou vingar as noites mais dormidas nas calçadas, as migalhas negadas, palavras mal faladas. O meu dinheiro por você gastado na balada, cada centavo desviado do cofre público causou em minha mente um distúrbio. O investimento no lazer é muito escasso. Cansei de ser palhaço, trabalhador doente no barraco, temendo que o sistema pense não sirva pra nada. Aqui vai na minha casa e encha meu plano de bala. Aí fulano eu tô sacando trama da quadrilha, lava de sangue as ruas da periferia, colocando mão um contra o outro sem nenhum motivo. A droga é o incentivo pra distribuição de tiros. Tudo isso pra mim e você esquecer os milhões roubados do TRT. Sudan, Sudan. Vou escolher e qual mentira eu vou acreditar. Weldon, Uzi. Já cansei de dizer que nossa mente você não me ilude. Querem por tudo que trabalhemos para o Satã. O serviçal de hoje é a carniça de amanhã. Antes ser serviçal no céu do que reinar no inferno. E sentir na pele a dor do sofrimento eterno. Eterno. Escuta, canalha, eu quero te foder é na bala. Não vai passar batida sua falha. Eu só queria paz, foi você quem começou. E apresento agora o calibre que você criou. Que você criou. Escuta, canalha, eu quero te foder é na bala. Não vai passar batida sua falha. Eu só queria paz, foi você quem começou. E apresento agora o calibre que você criou. Que você criou. Quem sempre me foge agora, pô, leva bala. Fica longe de mim, o sistema, canalha, deixou falha. Os doido que correm no certo, tenta atrasar meu lado e mudar meu dialeto. Fico quieto e vou filmando só calado. Fila atrás de sacanagem, só roteiro adulterado. Polícia, covardia, os pipocos, esquerdo. Pra comprar um leite, você nunca tem dinheiro. É dito e feito, pra tomar cachaça tem. Tem que ser correria e feliz com o que tem. E vem que vem, na humildade assim que é. Sabedoria e humildade, esse é o leme, vou na fé. Né, Zé, então não tenta me atrasar, satisfação. Na humildade me apresenta, é BH. Voz de quem não tem a voz ou quer falar, então se cala. Essa aqui é pro sistema, então pum, leva a bala. E aí, sistema que eu cago, se me encara, cabeça de negro, para. Vou te parar na bala. Se liga, fica malandro, não brinca, tô de esquina a esquina. A rua é fora, eu conheço bem. Mortes por erros, vacilos, tiros, muitos foram pro além. Amém, então estou do lado dos irmãos que pensam igual a mim. O sistema te obriga a seguir outro caminho. No ninho da serpente, infelizmente, muita gente vende a mente e se engana. Aqui é Hell e Nova Era, tá aqui. Wilson Gang, estou aqui, não vou me encana. Aqui desbanca o otário, moro do lado contrário. Não sigo o itinerário que os inimigos traçaram e trouxeram miséria pro nosso lado. Tô do lado do mal, tô no fim social e não pago o pau. Tudo branco tem, só pegou passa mal. Mas se não é a sua, não fala demais e vê se cala. Se não vou te fuder na... Escuta, canalha, eu quero te foder é na bala. Não vai passar batida sua falha. Eu só queria paz, foi você quem começou. E apresento agora o calibre que você criou. Que você criou. Escuta, canalha, eu quero te foder é na bala. Não vai passar batida sua falha. Eu só queria paz, foi você quem começou. E apresento agora o calibre que você criou. Que você criou. Eu sou o Mano D, da firme MDR. Chegando na quebrada, falando pra você. Estourando hoje pra nos do sistema que só quer me corromper. Não vou ficar calado, o barato é muito louco. Esse tal de sistema me deixa nervoso. Sou da zona leste, quebrada novo mundo. Poeta da favela, negão furioso. Moleque novo aqui na quebra, já cresce revoltado com ódio no olhar. Começa a roubar, nasce mais um ladrão. Vai vendo maluco, tudo era meu irmão. Brincava de bola no campinho logo ali. Agora roda por toda a quebrada dentro de uma Cherokee, cheio de vagabunda pegando no seu pé. Vai vendo, ainda me chama de mané. Me tirando aí. Quando o mano acordar, vai ver onde está. Numa cela pequena, 5 metros quadrados. Mal dá pra respirar, vai pôr a mão na cabeça e pensar: meu Deus. Quando eu era moleque, era feliz e não sabia. Agora estou trancado nessa cela fria. Agora meu irmão, tire você a conclusão. O sistema é canalha, corrompe o fraco, não protege o oprimido. Mas essa guerra eu vou ganhar na rima. Se precisar eu grito. Escuta, canalha, eu quero te poder é na... Escuta, canalha, eu quero te poder é na... Escuta, canalha, eu quero te poder é na... Escuta, canalha, eu quero te poder é na... Escuta, canalha, eu quero te poder é na...